Mas estávamos nós a dizer que isto começou bem antes desta dança. Num dia igual a este, os sonhos têm esta característica, podemos reproduzir um dia eternamente. Bem, na verdade era de noite, tanto o momento onde esta história realmente começa, como o momento da árvore dançarina. Porventura, nem foi nessa noite que aqui referimos como o momento inicial que esta história começou. Mas os sonhos têm esta particularidade, não se sabe muito bem quando começam e quando acabam, misturam-se com a realidade. Ou será que a realidade só é com o que sonhamos? Será possível viver sem sonhar? Life is but a dream. Life is but a dream. I make the air fall apart. Around me, towers of pebbles are no more. A corroding, shrinking stalk remains. Ultimate cruelty of love's pinions. Beset his appearance. Beset his appearance. No king could replenish his state. A browning, sinking, dying. A thousand deaths. A thousand deaths. A thousand. Sat up and hugged the army surplus bag around his skinny waist. It was cold, and the person beside him had faded badly. Legs apart, his eyes lit up. The sky's gone out! The sky! The sky's gone out.

Viajamos pelas horas e pelas ruas. As putas das esquinas, ângulos retos, escadinhas, são nuas as esquinas, mas há sombras porque há luzes. Há horas tão sozinhas, elas e o corpo tão sozinhos, só o dono do objeto ameaça, espreita entre ameias. As ruas, onde é que estão? As ruas, as ruas, onde é que estão? Para elas não há ruas, as ruas, para elas não há ruas, só carne para canhão. As putas, as meninas, anos incertos, mentirinhas, estão nuas nas espinhas, mas há sangue porque há cruzes. Há umas tão magrinhas, a pele vende-se a retalhos. Negócio é negócio. Ao assassino não se diz vá. As ruas, onde é que estão? As ruas, onde é que estão? Para elas não há ruas, as ruas, para elas não há ruas, só carne para canhão. As ruas, onde é que estão? As ruas, onde é que estão? Para elas não há ruas, as ruas, as ruas. Viajamos pelas horas e pelas ruas. Encontramos o vento que nos despenteava ao jeito, como se descobrisse tudo o que não se revela aos olhos. Do alto, Vimos a lua, presença assídua em todas as viagens, e as estrelas, e o rio, e os telhados, e as janelas, e as luzes. Sem saber para onde vou, chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou.

E entre risos, sorrisos, gargalhadas e bochechas coradas, viemos por ali abaixo até deixarmos que a margem do rio nos conduzisse. A lua via-se ao espelho e iluminava-nos o caminho, até que um banco nos sentou no jardim, em frente ao charco. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la cinq famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Os ramos entrecruzados das árvores acima de nós formavam teias tão diversas e irregulares como as nossas conversas, e foram conversa a quando do tema da teoria do caos. No banco ainda descansam as beatas dos cigarros que conversamos. Que tenía la culpa era el fraile confesor. Estaba la Beata un día enferma del mal de amor. El que tenía la culpa era el fraile confesor. Chiribiri, biri, biri, chiribiri, biri, bon. A la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiri, biri, biri, chiribiri, biri, bon. A la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Quería que le pusieran zapato ni zapatón, sino la sandalia vieja del fraile confesor. No quería que le pusieran zapato ni zapatón, sino la sandalia vieja del fraile confesor. Chiribiri, biri, biri, chiribiri, chiribiribon. A la beata le gustava con el braille la cuestión. Chiribiribiribiri, chiribiribiribon. A la beata le gustava con el braille la cuestión. Que le pusieran mortaja ni mortajón, sino la sotana vieja del fraile confesor. No quería que le pusieran mortaja ni mortajón, sino la sotana vieja del fraile confesor. Chiribiri, biri, biri, chiribiri, biri, bon. A la beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiri, biri, biri, chiribiri, biri, bon. A la beata le gustaba con el fraile la cuestión. Quería que la velaran con vela ni con velón, sino con la vela corta del fraile confesor. No quería que la velaran con vela ni con velón, sino con la vela corta del fraile confesor. Chiribiri, biri, biri, chiribiri, biri, bon. A la beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiri, biri, biri, chiribiri, biri, bon. A la beata le gustaba con el fraile la cuestión. Não satisfeito o sopro das nossas ânsias, fomos da foz ao mar. Combatemos o zéfiro furioso e sentamos-nos no pico dos picos, na ponta das pontas, quase como se tocássemos o mar agitado. Foi a tempestade que nos abraçou e que, abraçados, admiramos. It is time.

De repente, o que nos iluminou foi a luz irreal dos candeeiros da cidade. Já não corremos com a lua ao lado. O vento com sabor a mar virou-nos as costas. Só nos resta um trago salgado a envolver-nos as bocas, perdidas no ínfimo espaço que nos separa os olhares. Cortamos essa distância com o toque delicado de dois dedos e com os lábios moribundos, tentando sorrir e esquecer a saudade. Naquele instante, quisemos ser Selene e Endymion e não acordar nunca mais na dimensão do tempo. Eu só vejo você quando seu olhar Queríamos o fim do tempo, mas estávamos ainda no início de um todo. Faltava tanta coisa para partilhar. Faltavam as sombras de cada um de nós no outro. Faltava percorrer a cidade com as nossas sombras coladas na história das calçadas e das casas, desenhando texturas nas esquinas afiadas da urbe que nos segue, desconfiada pela força do que partilhamos. Três sombras é a coisa mais bonita. No entanto, parece desgraça, medonha, sem rua. Naquele tempo a vida era simples e alegre, o odor verde de um rio, o sabor das cerejas. Era assim que vivíamos, no sopé das colinas, ignorantes do mundo. Mas um dia tudo mudou. Ao dormir, o sonho dessas sombras outra vez, de tal maneira impregnado de verdade, de detalhes precisos. E até agora, a mamã dorme ao meu lado, ela não tem nada, no entanto as sombras vão lá. Quero gritar, mas não consigo. Desejos para viver até ao dia em que estás preparada. Não confundas com o destino. A volta que escava um tempo. Tem sombras, é a coisa mais bonita. No entanto, parece desgraça, vergonha, sem cor. Faltava banharmo-nos nos braços longos das radiações eletromagnéticas, na luz visível, nos infravermelhos, nos ultravioletas que foram o início, este sim, o verdadeiro início de tudo e, por conseguinte, também desta história, mesmo que esta mesma história tenha começado, achamos nós, numa noite. faltava sorrir em conjunto para o sol. Naquela manhã, a cidade tinha o brilho da luz difusa que a caracteriza tão bem. Uma ténue neblina branca cobria-a como um manto. Os odores do mercado chegavam de forma caótica e densa, condimentados com os pregões peculiares das mulheres disfarçadas de terra. Oh filho, anda cá ver estes agriões rijinhos! De manhã ao opão, a saquinha vai na mão, vão à loja de João, como água em um gom. De manhã ao opão, a saquinha vai na mão, de manhã ao opão, como há mais ninguém. Leva um olho ainda fechado, outro vai mal acordado. De manhã eu vou pô, a saquinha vai na mão. Vem buscar pãozinho. Descasquei a laranjinha com saquinha com garfinho. Ficou tudo impressionado, como há bem educado. Descasquei a laranjinha porque topa aí virado. Descasquei a laranjinha com saquinha com garfinho. Ficou tudo impressionado, como há bem educado. Descasquei a laranjinha porque topa aí virado. Nunca algumas das personagens de um passado não tão distante como o futuro que queremos ainda permaneciam invictas ao tempo, ao espaço e a todas as dimensões incomensuráveis do humano. Entrei momentaneamente no corpo do homem que se equilibra em dois paus, bem maiores que os braços que os carregam e que já era objeto da minha paisagem de menino. Stop. Mesmo em frente, um pintor de rua contou-me toda a sua história à medida que dependurava os seus quadros na parede negra de uma casa de voluta. Sonhei que pintei minhas noites de amarelo, lindas estrelas no meu céu eu coloquei. O feio que era feio ficou belo, até o vento do meu mundo perfumei. Numa apoteose de poesia, num conjunto de harmonia, uma lua roxa para iluminar as águas cor-de-rosa do meu mar. Meu sol eu pintei de verde, que serve pra enxugar lágrimas, se um dia precisar. A dor e a tristeza fiz virar felicidade, aproveitei a tinta que pintei sinceridade. Pintei de azul o presente, de branco pintei o futuro. O meu mundo só tem primavera, o amor eu pintei cinza escuro. Pra lá eu levei a bondade, dourada é sua cor. Aboli a falsidade, o meu povo é incolor. Na entrada do meu mundo tem um letreiro de luz. Meu mundo não é uma esfera, tem o formato de cruz. Percebia-se que o tempo contava os momentos de um início de dia igual aos outros, nos outros. Porque em nós, o dia seria diferente de todos os outros, muito semelhante à noite onde toda esta história começou, dizemos-lo nós sem certezas. No meio de uma massa desfocada de gente, ela surgiu espivitada e enérgica. Vinha com aquele ar de menina rapaz, esbaforida pelo tempo que faltava percorrer na tentativa de encurtar o espaço que nos separava ainda. No recreio lá da escola, das miúdas de sacola, quem saltita mais é ela. Refilona e matreira, rainha da brincadeira, Catarina Tagarela. Se alguém lhe diz que já chega, ainda joga a cabra cega, a macaca é apanhada. Faz a roda, faz o pino, corre atrás daquele menino, não sabe que é estar cansada. Corre, pula, canta, dessa brinca, joga, salta e ri. Corre, pula, canta, dessa brinca, joga, salta e ri. Joga o berlindo ao peão e até joga avançado à segunda e sexta-feira. Os rapazes não gostavam, mas agora até já dizem: é melhor que o Oliveira. Catarina é boa aluna, faz as contas e o ditado, o pior é a conversa. Diz de lá a professora: Catarina, fala menos, já tenho dor de cabeça. Corre, pula, canta, dança, brinca, joga, salta e ri. Corre, pula, canta, dança, brinca, joga, salta e ri. No recreio lá da escola, das miúdas de sacola, quem saltita mais é ela. Refilona e matreira, rainha da brincadeira, Catarina Tagarela. Se alguém lhe diz que já chega, ainda joga a cabra cega, a macaca é apanhada. Faz a roda, faz o pino, corre atrás daquele menino, não sabe que é estar cansada. Corre, pula, canta, dança, brinca, joga, salta e ri. Corre, pula, canta, dança, brinca, joga, salta e ri. Joga o berlindo ao peão e até joga avançado à segunda e sexta-feira. Os rapazes não gostavam, mas agora até já dizem: é melhor que o Oliveira. Catarina é boa aluna, faz as contas e o ditado, o pior é a conversa. Diz de lá a professora: Catarina, fala menos, já tenho dor de cabeça. Corre, pula, canta, dança, brinca, joga, salta e ri. Corre, pula, canta, dança, brinca, joga, salta e ri. Corre, pula, canta, dança, brinca, joga, salta e ri. Corre, pula, canta, dança, brinca, joga, salta e ri. A verdade é que até hoje, e também nesse dia, nunca conseguimos evitar a existência de um espaço entre nós impossível de anular. É o paradoxo de Zeno feito prática. Esperemos pela dimensão tempo, a única que, e por ser em si mesmo uma progressão geométrica, será capaz de o anular. And what are these same evanescent increments? They are neither finite quantities, nor quantities infinitely small, nor yet nothing. May we not call them the ghosts of departed quantities? Seguimos juntos de encontro ao sol, na direção do este. As nossas sombras seguiam-nos discretamente atrás, deixando um rastro comprido pelo passeio daqueles que são peça única desta cidade, uma quadrícula regular sob uma tela de cimento. São ideais para, colorindo de preto numa sequência interrompida por um quadrado, criar um tabuleiro de xadrez gigante. Não é que esse jogo já não se passe todos os dias neste virtual tabuleiro. Peões, bispos, reis e rainhas cruzam-se caoticamente sem noção de regras nos seus movimentos. Será que de repente cumpririam as regras do xadrez se o passeio representasse um verdadeiro tabuleiro? Traz-me um balde de tinta preta e um pincel. Nesse tabuleiro, o rei não manda nada. Tem medo da dama de casa, quase não sai. Nesse tabuleiro, o rei não manda nada. Até no pulo do cavalo ele cai. Estou falando de jogo de xadrez. Joguei uma partida, demorei um mês. Antes de cada lance a gente pensa pra valer. Eu quero ver. E vou dar um xeque-mate em você. É o peão que sai na frente, canta o jogo e manda ver. Abre caminho pro bispo, faz a torre se mexer. Mas é só no tabuleiro que é chegada a minha vez. Queria que tudo fosse como um jogo de xadrez. Nesse tabuleiro o rei não manda nada. Tem medo da dama de casa, quase não sai. Nesse tabuleiro o rei não manda nada. Até no pulo do cavalo ele cai. Estou falando de jogo de xadrez. Joguei uma partida, demorei um mês. Antes de cada lance a gente pensa pra valer. Eu quero ver. E vou dar um xeque-mate em você. É o peão que sai na frente, canta o jogo e manda ver. Abre caminho pro bispo, faz a torre se mexer. Mas é só no tabuleiro que é chegada a minha vez. Queria que tudo fosse como um jogo de xadrez. Nesse tabuleiro o rei não manda nada. Tem medo da dama de casa, quase não sai. Nesse tabuleiro o rei não manda nada. Até no pulo do cavalo ele cai. Além de ser um divertimento mental, tem mais uma jogada toda especial pra quem chegar em casa tarde outra vez. É só dizer que estava jogando xadrez. Dizer que estava. Uma mancha enorme de árvores chamava-nos, gritando com o silêncio da folhagem. Não hesitamos. Gigantes plátanos, eucaliptos e carvalhos cobriam-nos de sombra verde num convite para desfrutar de cima, numa posição privilegiada, um abraço imenso às águas de um rio que se diz de ouro. Tem o seu brilho. Semeadas pelos caminhos pintados de folhas, sorriam para nós dezenas de fontes de água que outrora matavam a sede dos tripeiros. Alguma alma securitária decidiu guardá-las dos olhos distraídos das gentes. A conversa corria como a água, sem um caminho devidamente definido, simplesmente fluía numa lógica libertária. Tem sido sempre assim. Confiamos no acaso do aleatório. É por aí que embalamos os nossos corpos, o sorriso conjunto que desenhamos no nosso olhar. Não foram ainda inventadas palavras capazes de ser ditas num estado tão aleatório como a vontade que nos alimenta a estar juntos. Naquela hora, não vimos nenhum animal humano. Quer dizer, não temos propriamente certeza disso. Porque também não temos a certeza de viver realmente estes momentos. Tudo se assemelha demasiado a um sonho imenso, imenso na luz que irradia e que nos cega de ver tudo à volta.

seguimos, vivos, para o cemitério vizinho. Interessante como a morte não é anónima. O que queremos realmente dizer é que até na morte se mantém a sociedade de classes que os vivos, e em vida, insistem em fazer de conta que não existe. Percebemos que há bairros, condomínios fechados e palácios, moradas de mortos para os vivos. É a luta de classes na morte, pá. I dread a sunny day, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? But with a love and hate and passions just like mine, they were born and then they lived and then they died. So unfair, I want to cry. You, sir, throws the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and cons, the words you use should be your own. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. He'll trip you up and laugh when you fall. You say London do dust in words which could only be your own. And then produce the text from when was ripped some dizzy whore 1804. I dread a sunny day, so let's go where we're happy and I'll meet you at the cemetery gate. So Keats and Yeats are on your side. I dread a sunny day, so let's go where we're wanting and I'll meet you at the cemetery gate. Keats and Yeats are on your side, but you lose. His will of a wild is on the mind. Cruzamos a Alameda mortífera até ao muro que impede a morte de chegar ao rio, aquele que é cinzento de ouro e que será o nosso guia durante todo o dia. Ele e a margem do outro lado, aquela que um dia iremos percorrer como dois miúdos, saudosos de borrar as roupas de terra úmida. E por acaso, ou talvez não, porque acreditamos que juntos fazemos do acaso uma certeza prévia, estávamos perante o cenário do Aniquibobó, éramos afinal os miúdos que nunca deixamos de ser. Joga na mão, aniquim, bebê, aniquim, bobó. povo que unido combatia o país inteiro. Onde é que para o espírito da pronúncia do norte? Onde é que para a voz do povo mais forte? A menina das tranças que recebeu a bonequinha lá no telhado, do lado da pena ventosa, na Sé, no número 6, no telhadinho, sou eu. Esta menina que poderá ser insignificante para alguns, para mim tem muito valor, sou eu. Calmem tudo, Zinho. Calmem tudo. Passarinho tonto, cavaquinho berimbau, rei sonado, capitão, Salomão, sacristão, polícia ladrão. Eu não quero ser ladrão, tenho medo da prisão, passarinho tonto. Eu não quero ser polícia, sinto pena, tenho dó. Não quero a cara na notícia, não me filmes, aniqui, bobo, ani, ani, ei, ani, ani, ei. Eu não quero ser um rei, nem capitão, nem soldado, não quero mandar em nada, eu não quero ser mandado. Cavaquinho, berimbau, iau, veio porco mau, lindo, lindo, bom, iau, passarinho, fogotão, padre, frade, sacristão, iau, quero um cavalo de pau, branco, pai, ou alação, quero a boneca que ri, ani, ani, ani, ki, ani, ani, ani, ki, ani, ani, ani, ó, ani, ki, bebe, ani, ki, bobo, ani, ki, ani, ki, ani, ki, bobo, ani, ki, ani, ki, bobo, ani, ki, bebe, canto o galo na banana, o sujuro do bebê. A gaiola a voar, a rapaça a dançar, Salomão, sacristão, chove em pedra, chove pão. Um menino leva um beijo e a seguir um safanão. Ani, ani, ki, ani, ani, ó, ani, ki, bobo, ani, ki, bobo, ani, ki, bebê, ani, ani, ó, ani, ani, ani, é. O espelho está partido, mas não está nada a perder. Ninguém se está a vencer e a dança não parou. Hábitos no chão, não corri o carinho. Colavam-se nas nossas faces os ventos e os cheiros que rodopiavam juntos há 70 anos, naquele mesmo sítio, varanda arrendada que parece querer afogar-se no rio como quem procura dele fazer parte. Também nós rodopiamos e saltamos e brincamos com as personagens da vida que foram peça de gente no filme. Nenhum de nós caiu na linha do comboio que recorta esta margem e que traz nos vapores de movimento o mistério de um Douro em tons de vinhas. A ele, deu-lhe a fome de catraio. Era imperativo encontrar um tasco. Subimos e desta vez, ao contrário do que costumam fazer os santos, com a ajuda de São Vítor, santo que dá nome a esta rampa e que, apesar do deslocamento que efetuamos, de facto desce, porque é para baixo que a paisagem engrandece. Foi um ensopado de bacalhau que nos convidou a sentar à mesa. Ele partilhou com ela uma batata e ainda outra batata, acompanhada desta vez de uma pequena lasca que lhe conferia assim um ar de gourmet. Rimos. Rimos outra vez. E outra vez. É assim que nos abraçamos sempre que somos espelho um do outro. Saímos apressados porque queríamos percorrer o espaço inteiro sem gastar o tempo todo. E foi em passo de mágica que corremos todo o bairro da Pequena Fonte. Nada pequeno, por sinal. Porque compridas são as suas vielas e escadas, que não são fronteiras, mas linhas da rede que ligam as vidas de quem nele habita. É impossível não nos rendermos à ternura dos habitantes que, sentados na soleira da porta, nos recebem com um sorriso cúmplice de partilha e afeto. Os putos olham de esguelha a convidar para a brincadeira. E nós sorrimos para eles. Uma bola de pano

De mãos dadas não era possível agarrá-lo pelos braços, junto ao peito. Deslargamos as mãos, lentamente, como se ainda nos mantivéssemos ligados por uma qualquer energia capaz de anular o espaço, sempre o espaço que parecia aumentar entre nós, na tentativa de pegar ao colo aquela árvore que, não dançando, ainda nos convidava a ser parte dela. Ao tocarmos numa pequena parte de alguma coisa, de alguém, não estaremos a tocar no todo que a constitui? Acreditamos que sim, porque nos sentimos parte do todo que somos, juntos, mesmo que nunca consigamos anular aquele espaço que permanece sempre entre nós. Sentamos-nos, encostados um ao outro, costas com costas, protegidos pelo carvalho que era agora parte de nós. As nossas paisagens eram o oposto uma da outra, como o norte está para o sul e o este para o oeste. Permanecemos nessa posição, com o olhar fixo nos horizontes opostos de cada um, ancorados naquela terra salgada que é berço da paixão que vivemos. Até ser noite. Ambos vimos o pôr do sol. Não o sonhamos. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me. Everything is fine. God. Desafinados, laps, laps, laps, desafinados, laps, desafinados, laps, laps, laps, desafinados.